É festa na favela, pode ficar de boa, só não pode mexer. Mas é festa na favela, porra, tem pra todo mundo, só não pode mexer. Tira o pé. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Deixa ela passar que ela é mulher de vagabundo. Bebê. Ai, Quito, arruma mais o cabelo, moleque.